Fazendo do berço meu merecido trono. Nessa vida vadia, nunca sei quem é meu dono. E nem me lembro do sonho que tive um dia. Asas da liberdade, pura demagogia. Se os meus sonhos foram todos vendidos por um preço qualquer que nem eu acredito. E a culpa passada de um Eros particular, num Cristo maldito do vício a que foi se sujeitar. A mordida canina pelo gosto do sexo. Venho eu te avisar que não houve nexo. E mostrar com minha ingenuidade tudo, tudo aquilo que sei. Então tome cuidado, pois todo menino é um rei. Todo menino é um rei. Será que a liberdade é dita por lei? Todo menino é um rei. Um sonho de criança que eu não encontrei. Será que a liberdade é dita por lei? Todo menino é um rei. Um sonho de criança que eu não encontrei. Nós somos uma ilha de primeiro mundo cercado por todos os lados, por homens incapacitados de lutar contra a sua organogogia. Do semi-estereótipo sem a pura malícia que se sobressair do ciclo vicioso da vida, criminalmente imposta por sua virilha. É, mas o jogo é assim. Minhas rimas são fortes do começo ao fim. Se o menino que tá nas ruas hoje rouba, a culpa é sua, sim, totalmente sua. E se o menino que tá nas ruas hoje mata, a culpa é sua, totalmente sua. Trombadinho marginal, você o chama de peste. Se nos fabrica em série, é o que acontece. Ninguém nasce sabendo, você deveria saber. Se a ignorância é sua, ela não está por nascer. Pois o que nasce vem da ingenuidade. Quem me admira, tamanha sua comodidade. Se mais um menino é integrado à sociedade, ensinado então por sua comunidade. E você que pensa que sabe mais que ninguém, tome cuidado, pois todo menino é um rei. Todo menino é um rei. Será que a liberdade é dita por lei? Todo menino é um rei. Um sonho de criança que eu não encontrei. Todo menino é um rei. Será que a liberdade é dita por lei? Todo menino é um rei. Um sonho de criança que eu não encontrei. Imagine você numa situação como esta, deixando sua mulher em casa, indo para uma festa. Há uns anos atrás engravidou alguém, não quis nem saber, pois poderia sim ser de outro também. E a menina em plena fase de puberdade se tornou mãe, sim, aos 15 anos de idade. Um tempo depois ela não aguentou e largou-a jogada num cesto. Imagine você em plena prática de um incesto com a sua própria filha. O que você diria? A mesma história do pai que fode a filha. Uma pergunta no ar, não, nunca não é respondida. Culpando a menina que teve a vida perdida, culpando o menino que teve a vida bandida. Mas a vida é assim, não foi quem escolheu. sorrir. Me puseram no sistema, alguém vai ter que me assumir. Ninguém se preocupa em nos tirar da rua. Afinal de contas, essa família não é sua. Somos todos, somos filhos de Deus, somos filhos do rei. E muitos dizem que somos protegidos por lei, mas é só no papel. O meu não há de ser o réu. Se nesta vida estamos entre a terra e o céu, eu quero o céu, pois lá ninguém não. Ninguém é mais que ninguém, então tome cuidado, pois quando o menino é um rei, será que a liberdade é dita por lei? Quando o menino é um rei, um sonho de criança que eu não encontrei. Quando o menino é um rei, será que a liberdade é dita por lei? Quando o menino é um rei, um sonho de criança que eu não encontrei. Bye.